deixa pra fora a sua razão. Qual motivo ou qual explicação? Se liga então, preste bem atenção. Não tô aqui pra pagar sapo, muito menos pra fazer papel de otário. Então se liga no recado. É que eu já estou fato desse papo de morte de tráficos. E também sei que não é só aqui que ocorre esses casos. Infelizmente, véi, de todos os lados. Normalmente confuso, procuro compreender o nosso dia a dia, a nossa forma de viver. Eu não consigo, sabe por quê? Periferia sempre acontece, sempre há de acontecer. É que a malandragem tá inconsciente e só pensa em botar pra fuder. Tem cara que nem é, e só quer ser. Talvez seja mesmo só pra aparecer. Ai de você, otário, se comigo intrometer, você vai ter o que você sempre escolheu por merecer. Não é que eu tô te ameaçando, é que geralmente acaba assim. Apenas tô te alertando, véi, pra que você não tenha o triste fim. Pode seguir, pode subir, eu tô ligado, véi, que um dia a casa vai cair. E é somente aí a hora que você vai se lembrar de mim. Tipo assim, precisando de uma força, de uma mão. Seja qual for a sua razão, se tiver uma solução, dependendo da sua situação. Se for sua sorte você não morrer, ficará atrás das grades, então pode crer. Aí de qualquer forma dá pra perceber que o crime não é realmente pra você. Então por que você, cara, não tente me entender? Use seu raciocínio eficiente, abra sua mente, seja consciente. Siga em frente, não dê moral pra aqueles que estão sempre, sempre desejando mal pra gente. Arma casinha só pra ver você na fria. Filho, atrair vossos amigos, vé. Este tipo aí que eu me refiro. É. Valor, não importa a sua razão, véi, seja qual que for. É, seja qual que for.